tudo der errado amanhã. Meu plano, minha torre, meu trampo, meu corre, esperando mudar o amanhã. Se o som não virar, o show não lotar e o tempo levar cada fã. E se a fama for mesmo essa lama que humilha e difama toda mente sã. E aí, cadê o titã? Quando a luta fica desfavorável e você descartável, percebe que ao contrário do que achava, sua vida na história da Marvel, Maquiavel. Se o fim justifica o meio, pode anotar que era tipo a origem, se viveu dentro de um sonho, agora é hora de voltar. Se o telefone parar de tocar e suas letras pararem de tocar, corações como um dia tocaram seu 7-1 particular, tão comum, vem, desabafa. Abriu demais seu coração, onde as pessoas preferem quem fecha camarotes e abre garrafas. Inocência sua, achar que o mundo te entenderia, bastava ser sincero. Que você e sua fé, sozinhos transformariam igual Martinho Lutero. Perdeu o chão sobre o pé, quando pensou ser especial. Todo mundo sangra vermelho igual, na moral, quantos Rashid nunca saíram do zero. Mas por que cê tá aí? Por que você pegou no mic? Pelos like, pelo hype, cê VIP. A base de mentiras feito Ike, Zeitgeist, viu no site. Se na rua é só fight, de Taid a Ice-T. Pelos preto de Gana a White, mano. Bem antes dos destaque, mano. Pelas ruas mais quiche, mano. Era nós e foi dito ali que se cair vai ser ri, mano. Eu nunca esperei nada em troca, só escrevi, mano. E tô firme, mano. Se tudo der errado amanhã, depois da manhã ainda tô aqui, mano. Vai! Eu comecei, era eu e Deus, mais nada, mais nada. Cheio de problemas e treta, meu, mais nada, mais nada. Cantando a vida a mim e dos meus, mais nada, mais nada. Querendo um caminho pra fugir do breu e mais nada. Ei, eu tive fé no impossível, recuar. Thank you.